meio sem querer a gente se encontrou pela primeira vez. Meio sem querer a gente se engolhou pela segunda vez. Meio sem querer me acostumei com sua voz a me chamar, me dizendo coisas que eu sempre quis ouvir. Te amo, meu amor, te amo. Sempre contigo eu quero estar. Te amo, meu amor, te amo. Sempre ao teu lado eu quero estar. Meio sem saber já não cabia mais de tanta emoção. Então por querer pedir a Deus que abençoasse o nosso amor. Eu quero você comigo sempre em minha vida. Te amo, meu amor, te amo. Sempre contigo eu quero estar. Te amo, meu amor, te amo. Sempre ao teu lado eu quero estar. Sempre contigo eu quero estar. Te amo, meu amor, te amo. Sempre ao teu lado eu quero estar.